podcast Rock FM, as sintonias habituais de Lisboa, 96.6, Santarém 97.7, Porto 105.8 e finalmente Coimbra 103 MHz. Meia-noite, olá. Terça a sábado, entre meia-noite e as duas. A Hora do Lobo. Uma semana inteirinha entre a meia-noite e as duas, antenas da Best para a War Lobo, os recepcionistas são John Faye e Smashing Pumpkins. Not bad. De mais uma dupla Wardlow e também de uma semana inteirinha nas antenas de Best com a Wardlow entre meia-noite e as duas. Blue Away, recordação de Pisces e Scariot para os Smashing Pumpkins e John Faye, o mestre das aberturas de hoje. Imediatamente a seguir, números novos. Foi Fresh Cut da semana passada. Inscrição nos Fresh Cuts da semana passada. Clear Lake. autores da fase inicial da edição de terça-feira nas antenas da Best para a World Globe. O single Good Clean Fun serviu para a inscrição nos Fresh Cuts da semana passada e para os Clear Lake, mais uma aposta da Domino. Agora já um título do álbum Amber, No Kind of Life, Clear Lake. Quarta-feira, onde a Hora do Lobo guarda o que não quer esquecer. Ouvi dizer que andavas perdido, sem rumo, que nada te satisfazia. A rádio tem a solução. De segunda à sexta-feira, começa o dia em grande com Miguel Peixoto. Epa, tu telefónico! Vais ver que acordas com ele em alta. Ups, ele? O Miguel Peixoto, é claro. Experimenta. Tem que tomar umas pastilhas para o roquidão que está muito mal. 3 horas por dia. Nem sabes o bem que te fazia. Miguel Peixoto em alta. As manhãs que faziam falta. De segunda à sexta, entre as 7 e as 10, na tua rádio. Edição de terça-feira até às 2 antenas da Best Hora do Lobo. Nine Black Ops. arredados da exposição Som da Frente há algum tempo atrás, sua obrigação nossa para evitar overexposures. Everything is o álbum estreio dos Nine Black Alps, 3 títulos, Not Everyone, este já a seguir, Unsatisfied, e depois, em tom mais épico, Southern Cross, Nine Black Alps. Hey, that's new. Best Rock FM. Tadin nam tadiko takajan ko kupa taketa kupa taketa tadin ko takajan ko tadin karta kata din tanga tadin tanga tadin na tanga karta kata din na tanga tadjan takadin nam tadiko takajan ko kupa taketa tadin ko takajan ko tadin. Hora do Lobo, Best Rock FM, debaixo da língua, logo após a uma. Din. É esgotar-se a primeira meia hora das quatro de que dispomos nesta edição de terça-feira na antenas da Best para o Hora do Lobo. Foram destaques para Everything Is, álbum estreia dos Nine Black Alps, e é tempo de, aproveitando o ano novo, vida nova, inscrever novos cuts. Black to Come. Inscrições nos Fresh Cuts, este projeto Black to Come, e já a seguir Cobra Killer. Yes. inscrições soltas da primeira World Lobo, duas inscrições nos Fresh Cuts, os Black to Come e estes Cobra Killer. A recuperação, entretanto, de um nome já mais habitual por aqui, entre nós, poderia sempre funcionar como um Fresh Cut instantâneo. L'altra. Eyes and mind. nossas custas largar o som dos Lautra, certos de Different Days, Sleepless Night, e por que custa, aqui fica It Follows Me Around. It's easier to votaste na tua música preferida para o top 7 às 7? Hã? O que é que eu tenho? Vota já em bestrock.clix.pt. A música que tu mais gostas está no top 7 às 7. De segunda à sexta às 7 da tarde com Ana Isabela Rocha. A Hora do Lobo. Um espaço noturno dedicado ao som, à palavra, ao estar alternativo. Test, test, test, test, test. Ok, test now. Para uma, na altura retomamos o Debaixo da Língua, Franz Ferdinand.